Eu adoro pagode japonês. O Suede adora pagode japonês. Então vamos lá. O bacana é que o cast quase começou com uma fungada do Suede. Caralho, não teve quase. Fala galera no começo, eu tô confuso. Foda-se. Mas nesse tem fala galera? Tem, pô, peraí. Mas precisa? Peraí, viado. Fala galera, estamos começando aqui mais um Locomocast ao vivo. Dessa vez um Locomotiva Indica ao vivo. Locomotiva Indica. Já teve algum? Não, né? Não. Já? Não, é, de, não. Acho que de música. É, mas não, foi sempre exclusivo, né? É, geralzão assim, não. Já estamos aqui então para indicar coisinhas bacanas. O que vocês que estão... Não, o Suede tá fazendo a cara do tipo, ah, já teve sim. Eu tô, é que eu tô lembrando de um que a gente indicou livro, a gente indicou música, filme, que ficou aberto também. Terror. Não. Até que eu indiquei o meu livro, você indicou um CD do Guns. Hã? Eu não tô lembrado disso, mas eu também bem. Não lembro. Mas vocês não ouvem os casts, tá vendo? Suede, qual que foi o último cast mesmo? Nossa. É claro que foi o de extraterrestres. E como que foi? Você só lembra porque você tá na capa. Não, jamais. Vocês falaram sobre o T de Varginha. Você tá na capa, né? Você é babaca. Descobriu agora. Não, vamos lá. A capa. Vamos lá. Então, hoje nós estamos aqui para indicar várias coisinhas que a gente anda, sei lá, ouvindo, assistindo, lendo, ou qualquer coisa. Tipo Coca-Cola que o Pedro tá tomando, que ele quer indicar. Eu se não. Ele quiser, ele indica. Mas antes nós precisamos falar que na vida ninguém anda sem amigos, por isso nós estamos aqui numa roda de amigos. O Alt tá aqui junto com a gente também, porque ele é nosso amigo. Daqui a pouco ele chora. Se a gente começar a falar de indicações sobre métodos de tortura. É, enfim. E nós precisamos falar sobre nossos amigos. Nossos amigos do MesaCast. MesaCast é foda. Podcast sensacional sobre board games, card games, tabletop games, RPG e blá blá blá, né? E completaço. É do caralho mesmo, eu falo porque eu ouvi, e quando eu ouvi eu me interessei, e quando eu me interessei, a gente foi atrás da parceria. Então, é bem bacana, bem interessante. Vocês podem achar o link direto pro site deles num bannerzinho lá no nosso site. Porque na verdade eles estão no site de outro pessoal. Mas vocês indo lá no bannerzinho que tem no nosso site, vocês vão direto pra parte deles, ok? Além disso, nós temos também o Estalagem Nerd. Estalagem Nerd faz uns podcasts bem bacanas com o conteúdo nerd, lógico, né? Que é o nome, né? É o que diz Estalagem Nerd. Aliás, esse pagode japonês é uma homenagem a eles, não sei porquê, mas, né? Vamos... Serve também, serve. Exatamente. É Japão, tem bastante coisa nerd e tal. Porque, tipo assim, os caras falam sobre tudo que é nerd e o nerd do Japão é o Naruto. É, então... É o Suede. Não me põe no meio com o Naruto, vou pôr no seu meio. Pode Exato. Ser, mas não com o Naruto. Então vamos lá. Estalagem Nerd, acessem estalagemnerd.com.br, conteúdo nerd bem legal, bem interessante, sensacional. Eu tô escutando alguns, bem bonitos, bem interessante. O último que eles lançaram, se eu não me engano, foi sobre Apocalipse. Foi. Interessante. Então, é isso aí. E vamos lá, já que não tem e-mail, já que não tem nada no ao vivo, e provavelmente não mandar e-mail, porque, né, depois que a gente ficou uma cota sem mandar, sem ler e-mail. Eu acho que o povo ficou meio chateado, não mandou mais e-mail, mas tudo bem. Ó. Bebê. Caraca, velho. Eu lembro de cantar no cast. Então, e vamos lá, vamos começar com recomendações. Suede, vamos lá. Olá. Você, que não participa, sei lá, uns 2, 3 episódios? Estava com saudade de soar em seu ouvido. Aliás, ouvinte. Por que o Suede não participa de episódios? Por quê? Porque nós não temos dinheiro para comprar um microfone a mais. Exatamente, eu fiquei na geladeira. Exato, e como a pessoa que está ouvindo nesse momento pode ajudar a gente a ganhar um dinheirinho para comprar um microfone para o Suede participar? É PicPay. Então, vai lá no seu PicPay. Ou se você não tiver um PicPay, a gente vai deixar disponível aí no link aí um código que você vai fazer o PicPay na hora de fazer o registro seu lá. Coloque esse codiguinho, o que acontece? A gente ganha um dinheirinho, você ganha um dinheirinho, e daí você, tipo, já vai estar ajudando a gente. Sei lá, com 5 ou 10, alguma coisa assim, né? Acho que ganha 10. É, então, você ganha 10, a gente ganha 10, todo mundo fica feliz. Certo? Olha! Final Fantasy? É, Final Fantasy. Pau no cu do caralho. Então, ajudem a gente no PicPay pra gente comprar microfone, pra gente pagar hospedagem e tudo pra mais. Pra gente ser feliz. Enfim, todo o dinheiro que a gente conseguir com o PicPay será revertido para vocês. Estamos vendo também algumas formas de recompensar quem ajudar a gente no PicPay. Algumas maneiras bem interessantes, aliás. Vocês vão ganhar presentinhos, ok? Agora sim, Suede. Agora sim. Vai lá. Vou começar com uma recomendação de um cara aí que eu comecei a ouvir há um tempinho atrás e eu fiquei viciado. Obrigado. Não, você eu já ouço faz tempo. Ah. Entendeu? Não é a Ivia, mas a Ivia já fica aí como uma recomendação implícita. Quem é? Danny Black. Não é Danny Black. Agora vai ser. Ok, vou indicar esse cara. Realmente, eu havia esquecido dele. Mas é uma indicação nacional incrivelmente boa, cara. Porque assim, o Danny Black, quando eu vou apresentar pra alguém, eu digo que é a mistura de Lenine com Ney Matogrosso. Suede, mas... Só uma coisa, cara. Mas Suede, você não disse que ia falar longe do microfone e não estourar seu áudio? Eu não tô falando. Cortei o C. Teve um momento aqui que deu um picozinho. Mas ó, Suede. Oi. Mas a música nacional não está morta? A música nacional está morta na mídia. Suede. Quem busca? Mas você não gosta só daquelas músicas de menininha esquisita que você sente tesão? Daquelas... Como você é babaca, daquelas não, Pedro? Menininha menor de idade. Não, brincadeira. Bestas, essas bestas mesmo. Então. Não, Danny cara... Black, é de fato, quando a gente escutou, eu falei, pô, esse cara é o novo Ney Matogrosso. Quando eu ouvi a música primeiro, né, a Linha Tênue, fica aí a indicação pra conhecer por essa música, Linha Tênue. Sim. É, quando eu ouvi, eu imaginei um cara super performático no palco, estilo Ney Matogrosso, se contorcendo, blá, blá. E quando eu vi o cara com a guitarra na mão, fazendo tudo o que ele faz... E ele trampa uma guitarra muito foda. Sim. Funkeada, toda quebrada. Faz uns solos, detalhe, sem palheta, só na unha. Só na unha. Ele aplica uma técnica de violão na guitarra, basicamente. É do caralho. Mas você foi ver, eu não conheço muitos guitarristas que tocam sem palheta que não são fantásticos. Sim, temos o Rich Kotzen. Tem o do Dire Straits. Sim. Dá. E nacional não é muito foda, mas é bom. O Edgar Scandurra. Não é do caralho, mas manda bem. Ele é bom. No que ele faz e no que ele propõe, tá bom de pra caralho. Sim, sim. Então fica aí a recomendação. Olha só que coisa bonita. Começou a tocar agora? Olha, é Ivia. É Ivia? É Ivia. Caraca. Essa música não está em lugar nenhum pra vocês ouvirem. Olha só, em primeira mão, hein? É exatamente. Então fica aí a indicação de Danny Black. Procurem. É o Danny Preto. É o Danny Preto. Eu achei que era certo. Danny Boy que você ia falar. Não. Ia ser legal, né, cara? Danny Você sabe que o Danny Boy lançou disco, né? Na época lançou. Depois ele entrou numa depressão fodida quando virou adolescente, mas tudo bem. Eu nem sei quem é Danny Boy. Teu cu que você não sabe. Como que você não sabe? O Guguzinho. Lembra o Gugu? Sabe o Gugu? Sei o Gugu. Teve uma época nos anos 90 que todos os apresentadores de TV tinham que ter uma versão mirim. Tinha uma miniatura. Tinha o Faustinho, tinha o Danny Boy. Tinha o Faustinho? Tinha. Caralho, era um moleque gordo mesmo? Era. Caralho, hoje ele, sei lá, o que ele virou? O moleque do Pintinho Pio? Morreu. Deve ter infartado, não sei. Agora eu vi a lembrança na minha cabeça. Ele era o Álvaro. É, não era parecido, era muito parecido. Caralho, será? João. Eu queria indicar aqui um filme que eu assisti há um tempinho já. Eu queria que você falasse mais alto, ou que eu queria aumentar o microfone dele. Se aumentar mais é capaz de explodir. Tá bom, fala mais alto. É um filme que eu assisti há um tempo atrás, que eu recomendei lá no grupo também, do Locomotiva. É Aniquilação. Tem na Netflix, por sinal. Que é muito, muito, muito, muito intrigante, eu diria, o filme. Ele trata de uma estranheza. O filme é sobre ser estranho. Tipo o Suede. É bem a cara do Suede o filme. Eita. É mais a cara do Pedro, porque assim, tem bastante terror cósmico o filme. Ele envolve bastante essa coisa de... E palavrão? Não. Ô, louco, resumiu o Pedro em terror cósmico e palavrão. Eu ia falar porque o único filme que realmente representa o Suede é Pink Flamingos. Verdade. Mas aí o filme todo... O Suede nem tá ligado. Tipo, não, o filme inteiro, ele não te explica nada. Nada do filme. Ele se passa assim inteiro, você não entende nada do que tá acontecendo. As situações que acontecem só te dão mais perguntas, nunca respostas. E o filme acaba com mais uma pergunta totalmente sem sentido. E essa que é a ideia do filme. Por causa que os personagens do filme não sabem o que tá acontecendo. Assim como você. Então é toda uma aventura num mundo totalmente bizarro e macabro. Com criaturas horrendas que são realmente assustadoras. São realmente horrendas. São realmente assustadoras. E todo esse filme é talvez assim, esse negócio do desconhecido, que a gente não entende, sabe? Que a gente não conhece. É. O desconhecido que a gente não conhece. É bem baseado, então, em Lovecraft, porque as histórias do Lovecraft, você começa, tem aquelas criaturas escrotas pra caralho, não explica direito de onde eles vieram, não explica direito como eles são, e termina o livro sem falar nada. É bem isso aí mesmo. Aliás, ô Pedro, o que você acha de pessoas que falam Lovercraft? Ah, é Brasil, né? Seria tipo Minecraft do amor? Não, é fazedor de amor. É, o Minecraft do amante, né? É verdade. Lover, é verdade. Mas passando uma pequena sinopse sobre o filme, é basicamente a história de uma mulher. Ela é professora de biologia, ela estuda bastante na área de câncer. E o marido dela era do exército. E um dia ele volta pra casa, de uma maneira totalmente estranha, completamente diferente do que ela conhecia antes. E ele desaparece no mesmo dia, e quando ela vai atrás dele, ela se vê numa situação onde ela tá envolvida com o exército e uma espécie de névoa que cobre toda uma área de uma cidade. E todas as pessoas que vão pra lá não conseguem voltar. Mas a única pessoa que voltou de lá era o marido dela. E agora ela se junta com mais uma equipe de outras exploradoras. Ah, um detalhe muito interessante, todas as personagens do filme que aparecem principais são mulheres e tal. E... é o empoderamento. Cara, isso que é legal por causa que o filme, ele, todas são mulheres, mas em nenhum momento ele toca nesse assunto. Essa parte é totalmente tratada... Não, mas esse é o verdadeiro empoderamento. E eu vi isso aí, eu fiquei muito feliz, por causa que quando eu vi, falei, ah, vai ter essas questões mais de problematizar, mas não, ele tipo tratou isso totalmente normal. É, o verdadeiro empoderamento não é aquele que você tem que esfregar na cara da pessoa. É aquele que você simplesmente chega num ponto que não faz diferença se é uma mulher ou se é um homem no papel. Exato. Que é a mesma sensação que eu tive jogando Horizon Zero Dawn no Play 4, que por sinal Bom, deixa quieto. Não, fala aí. Não, eu ia falar bosta, deixa quieto, não tem censura aqui. Tá, mas aí é isso basicamente a história do filme, se eles enrolam toda essa loucura que eu disse. Essa é a minha indicação. Nice. Pedro. Eu vou indicar um CD, na verdade, eu ia falar de uma banda, mas eu vou indicar um CD. CD. As pessoas ouvem CD hoje em dia? Se não ouve, deveria voltar. Parar com essa pau no cuzinho de MP3, brincadeira. Ah, mas o vinilzão eu sou, também, eu sou né, muito a favor do MP3 e foda-se as mídias físicas. Exato. Que é o Blackbird, do Alter Bridge. Uou! Que a gente já comentou aqui no cast que não o Alter é, não Bridge é o Alter Bridge 3? Não, o é o Blackbird. Eu não lembrava. Blackbird. O 3 é outro. Que a gente já falou que o Alter Bridge é uma banda muito subvalorizada. Sim. Porque os caras são fantásticos. É, que eu acho que carregou muito do Creed, né? Porque pra caralho, Alter Bridge é Creed sem aquele viado no vocal. Aquele viado não... Ó, pera lá. Calma. Pessoas. Não... Ó. Como dizer, Suede? Me ajuda. Ele não está se referindo ao gênero da pessoa, mas isso, assim ao sentimento que ele tem perante ao cara. Se fosse gênero, eu ia falar gay, eu ia falar homossexual. Viado não, é simplesmente pra mim uma ofensa, não é tem nada ofensa, a ver com sexualidade. É um filho da puta. Tipo isso. É imbecil que, assim, ele sabe o que tem na mão e não sabe trabalhar com isso. Sim. Do tipo Ozzy Osbourne, quando sim. Tava no Black Sabbath. Você pode falar que viado não é ofensa em relação à sexualidade, mas sim que o veado é um bicho que corre qualquer coisinha que vai. Ou seja, ou um cara um que é arregão. Ou um bicho que usa uma camiseta. Não sou gay, mas 20 pila é 20 pila. Mas, ou tipo seja, isso. O veado, qualquer tiro que sai correndo. Você fala assim, o cara, você é veado? Não, não porque você é homossexual, mas porque você é medroso, você é arregão, você é bunda mole. Aí, ó. É, você é uma bicha. Você é... Essas coisas não é questão de homossexualidade. É questão de ser um imbecil, ser um fresco, essas coisas. Mas vamos lá, Blackbird. Não necessariamente tem a ver. A faixa título de Blackbird é o tesão. A música Blackbird é a música mais perfeita que eu conheço. Aliás, quem não sabe que música é essa, no final do episódio do Suede, toca a música Blackbird. Termina com Blackbird, né? Exato. É uma música tesudaça. É meio que uma... uma resposta ao Blackbird dos Beatles, digamos assim? Acho que não. Acho que eles pegaram mais por causa da letra mesmo, o título da música. Sim. Que ele é a história do amigo do Miles Kennedy que morreu. Uhum. Foi o cara que vendeu pra ele a primeira guitarra. E ele fala sobre morte, sobre a superação da morte, sobre a possível esperança de você encontrar a pessoa no pós-vida, caso exista. É que a dos Beatles... traz uma parada meio assim também, né? Sim, mas é bem mais felizinha também, né? Sim, sim. Essa Blackbird é pesadaça e, pra caralho. E é legal que no ao vivo o Miles Kennedy começa a tocar a Blackbird dos Beatles. Sim. E depois começa o dedilhado fodão da Blackbird do Alter Bridge. Puta. É, mas não é só a música Blackbird que é fantástica. Tem muita música foda nesse disco que... é, a própria primeira música, Ties That Bind, eu já falei aqui no cast que tem várias músicas que eu não posso escutar dirigindo, porque senão eu posso ou tomar uma multa ou bater o carro e morrer. E Ties That Bind é uma dessas músicas. Eu acho que já tocou num cast de recomendação de música. Não. Ah, já, já acho que já. Eu recomendei. Eu não lembro em qual dos recomendações de música, mas já sim. E, porra, tem muitos da... Como que chama aquela música? When I'm... Who's gonna save you when I'm gone? Watch Over You. Watch Over You, que é fantástica. Ah, tem... Porra, as músicas mais pesadas deles mostram como que o Creed era uma banda que, basicamente, o cara pegava todos os músicos e enfiava no rabo, sabe? Caralho, como... Aquela... Ah, não, não deve ser desse. Qual? Como que é? Puta... Eu acho que o Mark Tremonti fez pra mãe dele ou pro pai dele... Aquela Thanks for all you've done. Não, não é desse, não. Puta, mas essa é linda também. Alter Bridge é foda. Qualquer disco do Alter Bridge é do caralho, mas o Blackbird é Blackbird se destaca pra caralho só por ter a música Blackbird, que é, sem dúvida nenhuma, tá no meu top 3 melhores músicas que eu já ouvi na minha vida. Sim. Tanto de melodia quanto de letra. Eles trabalham muito foda nas letras das músicas. E o Tremonti toca pra caralho, é autodidata. Ele nunca teve uma aula de guitarra na vida. Sim. E essa é a minha indicação, a minha primeira. A musiquinha bem, assim, bem simplória, bem... Nice. Eu, porra, eu não sei o que indicar. Mas, na verdade, enquanto eu não sabia o que indicar, eu pensei no que indicar. E eu vou indicar isto. Vape. Não tô vendo nada. As pessoas não estão vendo, mas o João falou vape. É o cigarrinho pra quem tá querendo parar de fumar. É pra quem quer ter swag. Não, vamos lá. I get it, you vape. O que acontece? Eu usava bastões nicotínicos, digamos assim. Aliás, bastões cancerígenos. Quantidade. Bastões cancerígenos em grande quantidade. Botava os compridinhos quente na boca. Exato. Aqueles bastões que tem aproximadamente ou mais de 4.700 substâncias tóxicas. Que, segundo o Léo, vale a pena, porque você tá pagando um pouco de dinheiro em 4.700 coisas, mas tá lá o filho da puta com vape na boca. Exato. Tirando foto pro Instagram, e dando tipo, raiva nos outros. Depois que eu comecei a usar o vape, primeiro, eu tive economia de grana, meu sono melhorou pra cacete, eu não fico mais ofegante como ficava antes, paladar mudou, tipo, pra coisa pra cacete na minha vida. Muda até o seu hálito, né? Exatamente, o cheiro nas roupas e tudo tipo, mais. Você fica bem mais apresentável. Como você sabe que mudou o hálito dele? Eu fumava... não. Ele chegou pertinho de mim. Não, mas é que a minha experiência com cigarro, quando eu parei, eu, tipo, melhorou pra caramba tudo. E outra, não incomoda os outros. É, realmente, isso é horrível. A não ser que, tipo, você fica incomodado com vapor na sua cara, mas, tipo... Vapor com cheirinho doce. É vapor com cheiro de cappuccino, é mó gostoso. Exato, ou qualquer outro cheiro. Nesse momento é Heisenberry, da Cap Juices, recomendando aqui uma marca. Olha que bom. É, recomendação. Isso aí é cheiro de metanfetamina azul. Né? É tipo isso, é blueberry com creme, algumas coisas assim. Ah lá. E tipo, eu recomendei pra outros amigos meus. O Léo foi um desse, o Pedrão, que é o vocalista da minha banda, foi um desse, o Poranga, que é assistente do Pedrão no estúdio de tatuagem, foi um desse. Então tem um monte de gente começando a comprar vape e tá falando pra mim, tipo, os benefícios que teve na própria vida. É, sair de cigarro é bom, né? E o vape não te dá câncer. De usar veneno isso, de rato. Essa recomendação só não vale pro pessoal que fica tirando fotinho imbecil pro Instagram. Xléo. Pra não ficar tirando fotinha com fumacinha. Xléo. Ficar tirando foto do vape ao pôr do sol. Aí minha recomendação, usar essas coisinhas vape, essas coisas assim, tirar foto, colocar no Instagram com filtro de foto antiga, não te faz parecer cult. Exatamente. Mas ó, lógico que é bom dizer, essa recomendação só vale pra quem é fumante. Porque tem muita gente que vai pro vape porque acha legal e blá blá blá e o cara não é fumante, tá ligado? É um desperdício de dinheiro, de certa forma. Você vai entrar na nicotina. Não, então, você pode pegar sem nicotina, mas mesmo assim as outras substâncias podem danificar um pouco o seu pulmão. O negócio do vape também é problemático por causa que é vapor quente. E vapor quente no seu pulmão destrói os pelinhos. Não, mas aí que tá, não é quente o vapor. Essa que é a questão. Quando chega no pulmão. É mais quente oxigênio, né? Não. É que assim, inclusive na própria boca, qualquer coisa a temperatura alta pode causar câncer. Sim. Chimarrão, café, exato. Isso também. Então você tá nesse grupo de risco, digamos assim. Pimenta. Só que assim, Trem, filha da puta. Ó, e o trem. Só que assim, tipo, é... O que eu ia falar? Da câncer e tal. É comprovado, isso foi pesquisas inglesas e pesquisas espanholas, e é legal falar palavras espanholas porque a gente lembra de pau no meio de peito, mas tudo bem. Pesquisas inglesas, pesquisas espanholas e italianas comprovaram que o vape faz 95% menos... Aliás, o vape é 95% menos prejudicial do que o cigarro. Então, pra pessoa que nunca fumou, é 100% prejudicial. É, ah, realmente. Mas o meu maço de cigarro custa R$1,50 no tiozinho ali em cima e o vape custa 250 conto. Cara, você fuma... Depende do vape, né? A PEN custa 250 conto. Não, mas pra um cara que vê assim, ah, custa R$1,50 um maço de cigarro que é feito com mijo de égua, rato moído e bosta. Então, eu acho que você tem que pensar o seguinte: quanto você fuma por dia? Aí vai você ver se compensa também financeiramente pra você, tá ligado? Viu, Suede? É que posteriormente. O meu é R$2,50. Posteriormente você acaba tendo uma economia bacana. Essa que é a parada. Aliás, eu falei que 250 é uma PEN, não. A PEN você consegue por 150. Uma PEN bacana, uma marca legal. Não, não, mas economia principalmente, tipo, é que leito de hospital bom é meio caro também. Não, não, economia, tipo, do que você compra no dia a dia, cara. É. Porque você... Porra, eu chegava a gastar 500, 600 pau no mês, cara. Só que aí tem aquela questão. Tem aquela questão, um vape vale quanto? É, 150 ao infinito. E quanto que é a quimioterapia? É de graça. Infinito. A quimioterapia é de graça? Aqui, ó. É de graça? SUS cobre. SUS cobre então, aí, ó. Então, gente, esquece o que eu falei, vamos fumar um AIDS. É, camisinha que se foda, porque o tratamento de AIDS também é de graça. Não, camisinha que se foda, porque o cu não é meu, não, vai lá, Suede. Não, mas antes, Suede, eu só queria falar que doença não existe. Doença é uma invenção da mídia pra vender remédio. Exato. Tipo isso. Mas, ó, se você quiser saber mais sobre vape, entra em contato comigo. E aí tem aquela questão, Suede, sua mãe foi vacinada? Óbvio que foi. Foi, você claro. Nasceu com autismo. É verdade. Comprovou. Comprovou a tese. Tá. Vai lá, Suede. Bom, deixa eu ver. Você sempre tem que abrir o celular? Você não lembra de cabeça? Eu lembro, que eu não sei o que eu vou falar agora. Bom, já que eu acabei de indicar um cantor, eu vou indicar agora um aplicativo, certo? Vou indicar um aplicativo de celular. Grindr. Pra quem toca. Hornet. Pra quem toca. Que é, por exemplo... Pra quem toca o quê? Pra quem toca cordas. Pra quem toca cordas. Violão, guitarra... É, então, porque pra quem toca pode ser o aplicativo do Xvideos, por exemplo. Pode ser o Grindr também. Pode ser o Grindr também. Quem toca meninos. É o Tinder. O que acontece? Com certeza, quem toca um violão aí já baixou um afinador eletrônico, já tentou pegar um metrônomo. O que eu tenho pra indicar é uma inovação aqui, é algo magnífico. É um afinador barra metrônomo chamado Sound Corset. Eu vou quebrar suas pernas agora. Calma. Não vai mais recomendar isso. Por quê? Pedro, fala sobre o Musician. Então, aí que tá uma questão diferente aí. Porque o Musician é bom pra quem já toca. Mas dá pra aprender também. Aprender errado. É. Porque, assim... O Musician é um aplicativo que basicamente é um Guitar Hero no celular que escuta as notas que você toca no violão e na guitarra. E vai passando uma sequência de notas pra você tocar que forma uma música. Mas tem um afinador? Tem afinador, tem. Mostra como tem faz metrônomo, notas mostra também. Como você faz os acordes e tudo mais. Só que aquele negócio, ele te mostra como fazer a ordem que você segue. Só que ninguém vai te pegar e falar, ó, sua posição da mão tá errada. Sim. Sua abertura dos dedos tá errada. Seu jeito de segurar a palheta pode melhorar de tal forma. Não, mas isso o aplicativo que o Suede ia falar também não mostra. É que não, o dele mas, é mais simples, né? O propósito é outro. Não, mas então, o porquê que eu tô indicando ele? Não é só por isso. Cortei bacana. Não, normal. O que acontece? Ele não é só metrônomo e afinador. Ele tem uma opção, ele tem algumas opções dentro dele e uma delas é essa questão de escutar nota. Então, conforme você toca, ele vai identificando as notas que você tá tocando. Ele vai gravando a melodia com as notas, não só o som que você pode gravar, mas as notas que você tocou. Isso eu achei interessantíssimo. Ele partitura tem função... isso aí? Oi? Ele partitura isso aí? Ele não partitura, ele meio que cifra, não, ele tablatura. Coisa. Ele tem opção de loop? Não sei. Não você sei. Já viu isso um seria foda. Eu não lembro o nome agora. Se você ouvinte lembrar, por favor, manda um e-mail pra gente. Um aplicativo que você grava a base... ele pega essa base e coloca no tempo sem você usar um metrônomo e coloca a bateria e baixo, velho. Pera, eu... Ai, eu já vi isso. Eu já vi também. Caralho, isso é do caralho. Caraca, eu esqueci o nome disso. E é um aplicativo do celular, cara. Você grava... É sensacional. Eu esqueci, eu já tinha visto. Então não vamos ficar perdendo tempo, né? Tentando lembrar, ou se o ouvinte lembrar, por favor, mande pra gente, então, você ouvinte que toca. Fica aí a indicação, já esqueci o nome do aplicativo, porque... é porque é bom mesmo. Sound Corset, é porque você encontra ou como Sound Corset ou como afinador e metrônomo. Ele é um azulzinho com amarelo e o desenho do metrônomo e a cifra em cima. Mas ele é bem massa. Principalmente pra quem quer transpor de um instrumento pra outro. Ou você pode comprar um afinadorzinho de clipe por 30 pila e uma pila. Revistinha de cifra. Não, mas não é a mesma coisa. Eu recomendo, na verdade, você pelo menos pegar um mês de aula de violão ou guitarra isso. Pra não. Depois partir pra um negócio desse. Você falou um negócio, você falou não é a mesma coisa. Eu aprendi a tocar com revistinha de cifra, seu pau no cu. Não, ok. Mas eu tô falando... Você acha que eu toco mal? Eu tô falando... É que hoje em dia não tem mais. Você acha que eu toco mal? A função... Você acha que eu toco mal? Você tá mudando de assunto. Você acha que eu toco mal? Não. Demorou pra responder, demorou pra caralho pra responder. Eu demorei porque não é o assunto disso. Nossa, mano. Na próxima graveta vai gravar com a gente, você não. Afinador de clipe e revistinha não grava as notas que você tá tocando. Não, que não te dá as notas. A mágica disso é que, por exemplo, você quer tocar num teclado, você não sabe como que você tá fazendo o violão, você toca lá, ele te dá as notas, você transpõe pro teclado. Da hora isso aí, cara. Legal. Agora, isso é muito bom. Agora, já aproveitando também, falando um pouco de musician. Se você já toca um pouco, tem uma noção musical... É, não importa o instrumento, porque o musician ele pega basicamente tudo os instrumentos. Ah, eu vi isso aí, tem uns negócios de criança aprendendo a tocar piano com isso aí, né? É, então, se você quer alguma coisa um pouco mais avançada, vai atrás desse. Só que ele não tem essa opção de você gravar as coisas, mas aí você pode acompanhar a música junto. É, o musician, porra, pra treinar é legalzinho, né, cara? Sim, eu uso legal. Pra isso, treinar palhetada e tal, porque... De resto, teoria musical, zero, né? É, como a gente não toca pra caralho, tipo, ó, vamos fazer turnês internacionais e a gente, tipo, toca em casa, é bom ter um aplicativo pra não enferrujar, né? Ainda tocar na rua, dependendo do que for, é meio zoado, né? É. Só não acha que você vai aprender a tocar algum instrumento num aplicativo, procura um professor. Verdade, pra aprender, compra o... Como que é? Guitar Smith? Rocksmith. Não. É uma bosta. Vai no Cifra Club no YouTube e seja feliz. Olha, Nothing to Say. Nothing to Say. Parece a gente no podcast de hoje. Não, na verdade, no outro. É verdade. Nossa, é verdade. Não tava zoando. João, falando nisso, essa música ao vivo é foda. É boa pra caralho. Agora eu vou comentar os livros que inspiraram Game of Thrones. As Crônicas de Gelo e Fogo. Achei que era o Senhor dos Anéis. Esse mesmo. Não, Senhor dos Anéis? Não, mas falando... Tá. Dos Anéis é um pornô. Tá, falando do livro, dos 12 livros, dos grandiosos livros, e não grandiosos pela sua complexidade, magnificência que eles contêm em sua escrita, mas por realmente serem grandes colossos escritos. Literalmente, porque tem 1000 páginas cada mil um. O total tem mais de quase 6000 páginas cada um. E sem brincadeira, abre a sua mão. Cada um? Aí. Cada um. Não, mil a seis mil. Seis mil páginas tudo, né? Todos. Abre suas duas mãos, coloque elas em si, uma em cima da outra. Dá mais ou menos isso aí, a altura do livro. Suede tá medindo pra ver se é do tamanho do... Pra ver se é do tamanho do amante dele. Aí, imagina uma página dessas completamente cheia de letras, de cima a baixo. O livro é inteiro, mas isso é magnífico, por causa que, pra leitores iniciantes, esse livro é a pior escolha possível. É tipo o cara que quer começar a ler e pega o Senhor dos Anéis. Não, ele é bem na pegada de Senhor dos Anéis, cara. O cara quer começar chato. A ler e pega a Bíblia. Não, que aí desiste da vida também. É. A tela ficou preta. Okay. E agora? Não volta. Volta? Não volta? Volta? Tá tudo certo aí? Pera aí, vou ver agora. Por senha. Volta? Tá gravando? Tá gravando aí. Tá gravando aí. Continuando, ele agora, me fala o seguinte. Mas o quê? Nossa, eu atropelei você, né? Mas tudo bem. O que você acha do George R. Martin? Ah, cara, ele é um velhinho simpático. Você não fica puto com ele não escrever o final dessa coisa? Não, sabe por quê? Ah, você não quer que tenha fim. Não, jamais. Por causa que, como eu tô falando, os livros são gigantes. Uhum. Se o cara for escrever não no tempo dele, escrever pra acelerar, pra atender o pedido da editora, o tempo, essas coisas pra fechar, pra vender, não vai ficar bom. Por causa que o livro... parece os livros do Tolkien. Parece que ele não tá escrevendo pros outros. Parece que ele tá escrevendo pra ele mesmo. Parece que é uma anotação das ideias loucas que ele tem. Que ele, tanto que ele descreve tudo nos mínimos, nos mais minuciosos detalhes possíveis. É, tudo, aquele cara da Praça Nossa. Tudo que lança apressado é uma merda. Então, aprende tipo... EA, filha da puta. Aprende Ubisoft, filha da puta. Aprende Outcast, filha da puta. Ah, aprende Suede. Não, não, Suede não tem pressa de nada. Mas ele demora pra caramba, mas. Aliás, bom. Hoje a gente vai ver o Natal. O João tá aqui. A gente vai ter que colocar ele pra participar de algum jeito, então. Já que ele já a gente vai tava saber pensando. Voltar pro não, cast, a gente não tava pensando. Não tava pensando em mim. Não, valeu, é porque valeu, a gente. Vamos voltar pro cast, Suede. Sabe por quê? Porque Suede? A gente queria voltar deixar você só um apreciador por enquanto. Tchau, Suede. Mas continuando, falando sobre os livros. Como você falou, ele demora pra escrever, mas. Isso será não... que ele demora porque ele usa o DOS? Não, cara, ele demora, sabe por quê? Porque você sabe que ele usa o DOS, né? O que é o DOS? MS-DOS. Não sei. Ah, tipo, ele escreve em um computador que não tem conexão com internet, conexão com nada, ele grava todos os arquivos deles em disquete, que é pra não vazar é nada. É sério. Não é zoeira. É, mas é, ele lançou um livro recentemente, não é o Cruzeiro de Fogo, o Sexto, o Som Vento do Inverno, mas ele lançou um livro que eu tô muito afim de ler, que conta... Que dá essa integração toda que você possa imaginar do universo. Tanto que a gente tem uma família totalmente secundária e é tipo 1000 anos antes de começar a história. Sim. Você vê como o cara. O universo é dele. Aí ele escreve pra ele e a gente que tá se intrometendo no meio das ideias dele. Eu não sei se foi pro Pedro ou pro meu pai que eu dei de presente de Natal um livro do George R. Martin. Eu não lembro o nome do livro, mas não é. Dinossauro. Era... É. Foi pra mim. Não é do George. Eu não li ainda. Não é do George R. Martin. Não, tem um do... Ah, não, esse do dinossauro não é do George R. Martin. Ah, não, não era, não. É do um dinossauro, outro. Que é muito foda, ah, que é dos vermelha, Cavaleiros... Não lembro. Ah, não é as... É, Cavaleiros dos Sete Reinos? Isso. Não sei se foi Pedro ou muito bom. Esse eu tenho, é do não sei se foi você. Acho que fui eu, Natal. É, o spin-off é muito bom. Mas continuando, eles são livros que são muito complexos. Então, tipo assim, você tem que ter uma disposição muito grande pra começar a ler. Você não pode ser leitor iniciante, tem que ter encarado pelo menos um Senhor dos Anéis aí na vida. Se você for começar a ler, tem que ter em mente o seguinte. São livros que, em vários momentos, eles vão ser chatos. Literalmente chatos. Por causa que é muita politicagem. Tem muito ceninha de intriga. Coisinha que vai te afetar aqui, mas lá na frente tem alguma importância. É como eu disse, eu parei de ler na metade do quarto. Não vou ler de novo. O quarto, não. O quarto... É você, muito chato. Você conseguir passar do quarto, porque o quarto é realmente bem ruimzinho. Mas ele tem umas coisas muito interessantes. Ele fala bastante lá do passado, então ele é bom. Mas falando assim, então se você tipo, tivesse toda essa exposição, leia, cara. Por causa que, por mais que pareça, nossa, é tão grande, é tão entediante. Mas ele te agrega de um jeito. Por causa que a série, ela é muito boa, a série. Ela adapta muito interessante o livro. Só que não chega nem perto dos detalhes da grandiosidade que o George R. R. Martin criou. É, geralmente não chega, né? Aí a série chegou num ponto que foi pra um caminho totalmente diferente também. Ah, o tava temporada foi meio ruim. É, também, e principalmente agora, né, que... A série chegou num ponto que não existe livro. Não, mas o Martin já falou pros produtores da série como que termina por causa dele morrer. Ah, sim. Ele passou já todo o roteiro. Não já. É tipo Scott Pilgrim, que eles consultaram o Brian Lee O'Malley e ele não tinha lançado o último volume do Scott Pilgrim ainda. Ele chegou e falou, ah, termina mais ou menos assim. Aí eles fizeram em cima do que o cara passou e termina totalmente diferente do gibi. Tá, mas essa aí fica a minha recomendação dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Você deve conhecer a sinopse, né? De tanto, já fazem 10 anos que a série tá aí circulando por aí. Caralho, faz 10 anos? É, fazem acho que 8, 9, 10 anos. Tá indo pra 8ª temporada, né? É. Já vai pra 8ª. E teve ano que não lançou, ano que vem. Né, se não me engano. Não, todos os anos lançou, exceto então, esse ano. São 8 anos, né? Exceto esse ano que não vai lançar. Sim. É, mas essa aí é a recomendação. Acho que é a sinopse que você conhece. Basicamente, famílias brigando por um trono de ferro. É, isso aí. Essa é a minha recomendação. Pedro, minha recomendação é Final Fantasy XV. Aí, caralho, só porque eu tô afim de jogar essa porra, né? É. Agora você vai dar spoiler, né? Não, é recomendação, então, caralho, não é spoiler. Sessão spoiler. Ah, vamos falar, então, todo mundo morre. Falar. Então, minha recomendação é Final Fantasy XV, porque no final, tipo... Minha recomendação... Não, eu vou ficar quieto, porque eu vou dar uns spoilers pesados aqui. Então, Final Fantasy XV, ele é legal pra caralho. Tem muita gente que reclama, mas é normal quando você muda totalmente o esquema de um jogo. Porque Final Fantasy sempre foi aquele negócio de turno, de RPG em turno, entra no meio da batalha que do nada muda pra uma paisagem totalmente diferente. Vai, escolhe o que você vai fazer, espera o cara fazer, o inimigo fazer. É um saco. Mas sabe o que eu acho? Por que eles antes era tanto assim? Por causa que na época que lançou, tinha muito esse negócio do RPG de mesa, né? E também porque tem aquela questão de como você vai fazer um jogo muito grandioso e um sistema de batalha bom num cartuchinho de 8 bits, né? Mas pensa assim, na época. Na época que era RPG de mesa, esse tipo de turno, negócio longo, era muito comum entre as pessoas, sabe? As pessoas sentavam na mesa, tipo, era 15 minutos pra uma viagem de 8 horas e uma hora pra uma batalha de 5 minutos. Não, na verdade eu acho que não. É mais por causa de limitação de hardware na época. Porque o Final Fantasy XV também é essa questão de um RPG que você entra num mundo tão imenso e... Tão imenso e bem construído que... E não tem nada disso, dessa demora. Igual eu tava falando, o sistema de batalha do Final Fantasy é praticamente automático. Você segura um botão e ele vai dando os ataques e até acabar. Só que é óbvio que chega num ponto, tipo, 5 horas depois no jogo, a coisa complica um pouco e você tem que aprender como que se joga o jogo. E a história do jogo é fantástica, que é também a tomada de um trono à força, que você começa jogando com o Prince Noctis, que ele é o herdeiro do trono do mundo deles. E ele sai do reino pra fazer alguma coisa pro pai dele. E quando ele tá fora, ele descobre que o pai dele foi morto e o império tomou conta do reino dele. E pra variar, quem que morre sempre é o Sean Bean, que faz o pai dele. E morre em todo filme que faz. E então é aquela jornada pro Noctis ir atrás da menina pra quem ele foi prometido, que é a princesa de um outro reino, pra poder se casar com ela e tomar de volta o trono pra ele. Mas é uma história bem amarrada, não é uma história de uma caçada de trono, mas também é mais pra uma história de um amor entre amigos. Não é Final Fantasy XIII. É um jogo bom, cara. Então, você joga com o Noctis e os três amigos dele, o Prompto, os caras lá, e eles estão sempre juntos, sempre participando muito, e sempre tem alguma treta pessoal deles pra resolver. Então você acaba se envolvendo mais nesse grupo de amigos do que na história do jogo. Óbvio que a história também é grandiosa por ser Final Fantasy. E a jogabilidade foi totalmente modificada pra ficar mais parecida com Kingdom Hearts, só que bem puxada pro automático, que eu falei de você segurar um botão pra dar porrada ao invés de ficar apertando ele até dizer chega. E... Só que tem muitas diferenças. Por exemplo, você não tem mais aquele summon de titãs pra te ajudar, do tipo Bahamut, essas coisas. Você até tem, mas é muito aleatório. Tem que ter em certas situações acontecer tal coisa pra poder talvez aparecer. Cara, então existe a possibilidade de passar o jogo inteiro e não... Não, tem cenas que você obrigatoriamente acontece de invocar, por exemplo, o Bahamut é importantíssimo na história. Uhum. O Ifrit e a Shiva são absurdamente importantes também. Na verdade, a história se ronda em volta dos summons. Aham. Uhum. Que é uma caçada por eles pra poder ajudar a tomar o trono e conseguir o poder e tal. E é aquele mundo que mistura o medieval com tecnologia. Tem bastante soldados com armaduras mecânicas, vários robôs, mechas gigantes pra enfrentar. Como são muitos Final Fantasies, né? É, na verdade começou mais a partir do 4, né? É. E alguns não tem, mas ele puxa bastante, lembra muito Final Fantasy VII, principalmente, a questão da estética do mundo, mas a jogabilidade é totalmente diferente. Não é uma estética poligonal? Não, eu tô falando do Final Fantasy VII como teoria do jogo, assim. Steampunk, esse negócio mais... É, mais ou menos, aquele tecno-medieval. É, steampunk. É, não, steampunk não necessariamente... Na verdade, steampunk não é medieval. Steampunk é mais, sei lá, na anos época 50. Vitoriana, com as tecnologias a vapor, por isso steam. É muito foda. Nesse aí tem bastante de energia elétrica e tal. Steampunk medieval. Que fita. Meu, eu quero pra caralho jogar esse jogo. Não, ele é muito bom, só que você passa muito tempo fazendo absolutamente nada. É igual todo RPG. Não, é porque tem o mundo é grande pra caralho e você tem o carro. Você, pra todo lugar que você vai de carro, só que você pode simplesmente clicar lá e colocar pro seu colega ir dirigindo e abandonar o jogo, deixar ele indo. E vai em tempo real, andando até lá. Cara... Você até tem o fast travel, só que no começo, até você descobrir as localidades, você tem que ter esse amigo dirigindo, ou você dirigindo, mas a direção é basicamente segurar o botão pra acelerar. Lembrei do World of Warcraft. Não por é causa tanto. Das... Então, mas teve viagem que eu já fiz de uma ponta do continente a outra ponta, que tipo, eu deixei e foi mais de 20 minutos o grifo voando. Ah, demora mais ou menos isso aí em alguns pontos. Tipo, quando você não tem a montaria ainda, a montaria alada, porque a montaria, a sua montaria alada é mais rápida do que o táxi alado, digamos assim, tá ligado? Quando você pega o táxi alado, meu, velho, eu cheguei a deixar 20, 30 minutos assim, fui no banheiro, sei lá, fui plantar bananeiro, aliás, plantei realmente uma bananeira, cresceu pra caralho e ainda não tinha chegado. Comi uma banana, comi cheguei uma... lá. É, cara. E no Final Fantasy é basicamente isso, é um jogo fácil também de platinar. Se você tiver no Play 4, que é a melhor plataforma, chupa aí. Eu não tenho nenhum platinão. Ele, assim, você não precisa ter um esforço fudido pra platinar ele. Você terminando a história, você fazendo algumas coisas a mais, tá lá a platina. E tudo que revolve em volta da platina são coisas que você vai querer fazer. Tirando algumas coisas do tipo ficar andando por aí por sei lá quantas horas e tal. Caralho, sério que tem troféu pra isso? Tem, porque tem a questão de cada um tem uma especialidade. Por exemplo, o Ignis, a especialidade dele é cozinhar. E então você tem que levar essa habilidade até o nível 5. O Noctis é pesca. O Gladio é o survivalist. Caralho. Que é aquele que pega a experiência de campo. E esse, pra você maximizar, você tem que andar a pé por tantas horas. Tipo, me lembra mais World of Warcraft, as profissões e tudo mais. Tem bastante disso, cada um tem a sua função. Por exemplo, o Noctis ele pode usar qualquer tipo de arma. O Prompto ele usa mais pistola dupla. Nice. O Ignis usa adagas e o Gladio usa uma espada gigantesca. Sim. E você também pode equipar mágica com eles. Só que a mágica tem mais a questão da quantidade limitada que você pode usar e você meio que uma alquimia que você faz de poder mágico que você coleta com itens que você mistura pra fazer a mágica mais forte, mais fraca, de fogo, de gelo, de cura. Porra, eu quero. Só que eu basicamente passei o jogo inteiro sem usar mágica. Eu quero pra caralho. É bom pra caralho, vale a pena. Olha o que tá tocando. É, eu percebi, o Swede tá feliz. Think About You, Guns N' Roses. Eu não tô ouvindo nada. Você tava sem fone, viado? Não, eu tô com fone aqui e acabou essa música, acabou pra mim. Acabou pra mim. Vai morrer. Não quero mais ouvir. Não quero mais ouvir. Bom, eu vou recomendar... pra mim, tem silêncio. Eu vou recomendar uma parada aqui, então, que... estreou semana passada, eu tenho que falar estreou semana passada, tipo, a gente tá gravando uma quinta, ouvintes. Amanhã pra gente é sexta, mas você tá ouvindo na sexta uma semana depois que a gente gravou. 13 Reasons Why. Eu não escutei nem... Não assisti nem a primeira, na verdade. Então, saiu semana passada a segunda temporada. Já? Amanhã. Ah. É que semana passada, porque isso vai sair semana que vem. Amanhã? Pô, cara, que da hora. É, mas você já entregou aqui o último podcast do dos meninos da estalagem, foi o de Apocalipse, só que provavelmente eles vão lançar outro até a gente lançar esse aqui. É, isso é verdade, isso é verdade. Não, o último que eu ouvi, no caso. Ah! Então, e 13 Reasons Why é uma série pra te fazer pensar ou se matar. Cara, é muito bom, cara. Porque é o seguinte, o nego fala, porque incentivou muito os suicídios, blá blá blá. Na verdade, é que eu não vejo bem assim. Eu vejo como, tipo, meu, se você tá passando por isso, procura ajuda. E não vai ser todo mundo que vai estar disposto a te ajudar. Mas, tipo, não desiste de procurar ajuda. Porque acontece que a protagonista na primeira temporada, isso não é mais spoiler, porque já faz um ano. E a série começa na primeira com isso. Cena, né? Exato. A protagonista, entre aspas, né? Ela. Ela é bem protagonista, mas é. Ela, digamos assim, que ela acabou desistindo de procurar ajuda. De tanto falsa ajuda que ela recebeu, digamos assim. E é uma série do caralho, basicamente se baseia num suicídio de uma menina, que desse suicídio surgiram fitas que ela gravou, que eram 13 fitas, né? Por isso 30 Reasons Why, são os 13 porquês dela ter se suicidado. E os 13 porquês, cada porquê é relacionado a uma pessoa. Não é spoiler eu falar coisa de um ano atrás. Por exemplo, tem a amiga que se fingiu de amiga e depois, na verdade, não era amiga. Coisa simples. Tem desde coisas mais simples até estupro. E até, tipo, da falta de apoio dos pais um pouco. Dos pais não verem o que tá acontecendo com o filho. Então, tipo, existem dois lados dessa moeda. O lado de você que tá passando por isso e o lado de repente, de você ser a pessoa que tá fazendo alguém passar por isso. É tanto que esse era a campanha de marketing da série, né? Exatamente. Não seja um porquê. Só que nessa questão que você falou aqui de incentivar mais suicídios, isso acontece. Isso aconteceu. Porque também houve na Europa, muitas décadas atrás, com o sofrimento do jovem Werther, que também termina com um suicídio. Insano, mas é do caralho. Rendeu numa onda de suicídios. Sim, sim. Mas assim... E hoje é conhecido como efeito Werther, se não me engano. É aquele negócio, a gente pode falar que é por causa da série? Na verdade, assim, sim. Pode ser que em vários casos, sim. O interessante, sabe o que é? É que depois da primeira temporada, soltaram um teaser da segunda. E nesse teaser, são os atores falando que se você tem uma sensibilidade, blá blá blá e tal, e se você tem depressão, pra você procurar ajuda, e talvez essa não seja a série adequada pra você. Por que não soltaram isso no começo de cada episódio da primeira temporada também? É porque eu acho que eles não imaginavam onde ia levar isso, né? Se a gente tem até um efeito que leva o nome de um caso de suicídio em coletivo, em massa, sim, não sei lá. Mas ó, pra você ter uma ideia, pra muita gente, essa série se passa como uma série adolescente. Tem, na verdade, tem os protocolos. Tem um protocolo que a ONU fez, não sei, alguma coisa assim. Fala no microfone, cara, senão tem eu vou espancar sua cara até você morrer. Porque eu tô muito puto com vários momentos aqui da sua voz, mas tudo bem, vamos lá. Ah, desculpa. Tem o protocolo da ONU, eu acho, que são como você falar sobre suicídio. E a série quebrou praticamente todas essas regras que tem, né? E principalmente na última cena da série, que também ao mesmo tempo é a primeira cena da série... Que não é spoiler falar, que é o suicídio da Hannah Baker. É verdade, só colocar um... Segura esse pensamento, segura aí. A série se passa entre presente e passado. Vai tendo vários flashbacks, conforme o Clay, que é o real protagonista, o protagonista vivo, vai escutando as fitas, vai mostrando flashbacks da Hannah Baker. Cara, e o mais legal dessa parte aí é que a fotografia dos dois tempos são diferentes. É. Né? Muito legal isso. Exatamente. Aí o suicídio da Hannah Baker, ele é mostrado de uma maneira crua e totalmente do jeito que é. Isso é completamente ruim, cara. Então... Eu ouvi falar que foi bem romantizada essa cena. E eu não diria, cara, que foi romantizada. Cruel, é cruel. Essa cena é cruel. É cruel, porque ela tá na banheira e ela corta, ela realmente pega a gilete e mostra ela cortando os pulsos. E ela da maneira dor certa. Da maneira certa. E ela sente dor pra caramba. Ela e ela começa a gemer de dor. Você vê ela ficando branca, o sofrimento dos pais, sabe? Então... Digamos assim que até então poderia ter sido romantizado, mas nessa cena... Não foi. Não foi. Essa cena em específico não foi. Uma coisa que eu também gosto muito da série, que em certos momentos o suicídio não é o principal. Por causa que desse suicídio ocorreu muita mobilização das pessoas... E trata muito sobre as pessoas que estão depois que acontece um suicídio. Sim, mas você vê, tipo, quem se sentimentaliza com o caso, sim, quem finge que tá sentido, tipo, tem momentos ali que passa, que tem digamos assim, uma homenagem assim no armário dela, e tinha gente que parava pra tirar foto postar no Instagram, tipo, saudades amigas, sabe, umas coisas assim. As pessoas fazem isso que é foda, né? Faz, muitas vezes é a pessoa que tá cagando pra você e faz isso só por causa dos likes. Exato, porque nesse momento que elas tiraram a foto, depois uma mostrou pra outra e falou: olha que foto legal, amigo, tal. E elas saíram andando. Então, a vida. É um caralho. E é realmente essa parada, tipo. As pessoas envolvidas, essas 13 pessoas. Não 13. Não foram 13, mas 13 motivos envolvendo, tipo, umas 7 pessoas, não lembro. Repete as pessoas. Às vezes é uma coisinha boba. Quem tem depressão, isso a gente já falou no episódio de depressão. Se você não ouviu o episódio de depressão, vai estar aqui no post pra você ouvir, ok? Vai estar aqui na descrição, ok? Escute, tá bem bacana. A depressão, às vezes, um negocinho mínimo, que poderia ser bobo em algum momento que você estivesse bem. Quando você tá com depressão, esse negocinho mínimo pode ser a gota que vai fazer tipo uma represa romper, tá ligado? Então tem coisas ali, tem motivos ali que você fala, pô, mas isso não é grande coisa. Só que daí quando você pensa e se coloca na situação, você fala, caralho, mano, isso é uma bosta. É, realmente. Então, 13 Reasons Why, A segunda temporada eu não vi ainda, provavelmente... Na verdade, quando vocês estiverem escutando esse cast, provavelmente eu já vi. Mas até então, quando a gente tá gravando, eu não vi. E acredito que vai ser bem bacana. Pelo menos o trailer foi legal. Suedo. Yo. Suedo tá chateada. Eu não tô. Eu tô ouvindo vocês. Tá encostado mas assim, do lado. Mas por que eu estaria? Por causa do Pedro. Não, de boa. Cara de bravo. Eu tô sucesso. É porque assim, no Final Fantasy eu não tinha o que comentar. Não, o único Final Fantasy que eu joguei foi o de Super NES e eu nem joguei inteiro. Não, é porque assim, porque é lá, é ao vivo, não vai ter edição, a gente tem um tempo meio limitado, não pode ficar falando de coisa que não tem a ver com o assunto. É, e não pode não, ficar... Sim. Oxi. Foi rapidinho. Olha o que você tá tocando. Eu tô tentando ouvir, tá muito baixo no meu fone. Hailstorm tocando. Tô ouvindo melhor como agora. Chama? Bad Romance da Lady Gaga. Essa música é boa até com a Lady Gaga, mas tá bom. Sim. Lady Gaga é massa. Eu vejo a suede. Bom, então vamos aqui indicar. Cara, eu vou indicar. O que que eu vou indicar aqui? Eu acho que eu vou indicar... Tá pensando no que a gente não vai zoar ele nesse momento. É tipo isso, porque tem muita coisa aqui que é eu falar e ser zoado. Não, a gente respeita. Nesse momento a gente vai respeitar, porque é um podcast de recomendação, você vai recomendar o que você gosta e é isso aí. Então, ok. Respeito é tudo. Não, eu vou recomendar o cantor que eu ia recomendar no começo... Que é um cara que eu comecei a ouvir há um tempo atrás. Eu já tinha visto o nome dele quando eu tava na onda do Wax Taylor, que eu descobri esse projeto. E eu ouvi o nome dele como parecido. Mas eu nunca tinha ido atrás de ouvir a fundo. Que mas é um cara Wax chamado... Taylor não é o seu personagem no RPG? Não, aquele é o Wax Dorian. É verdade. É o Wax Dorian. É. Tem a ver? Não. Certeza. O Dorian. Ah, não, o Wax Dorian. Não, sim, eu peguei o Wax do Wax Taylor. Porque eu quero tocar, oh, meu pífaro. Meu feito pífaro. Feito do chifre da minha mãe. Que era uma demônia. O pai dele, né? Deu aquela na mãe dele. É, e deixou meteu o chifre. O galho, deixou o chifre. E fez uma flauta. Exatamente. Exatamente. Um pífaro, na verdade. Bom, o nome desse cara é Chinese Man, certo? Que eu conheci bastante do trabalho, quase todo o trabalho dele até agora. E a proposta de Chinese Man é a seguinte. Ele envolve trip-hop, ele envolve o próprio hip-hop numa questão experimental cultural fodida. Porque o que ele faz? Ele pega elementos de várias culturas diferentes e faz os trabalhos dele. Tem músicas que tem influência da Índia, tanto na mistura de sons pátrios com os remixes, além das viagens do trip hop, que é misturar som de filme, som de barulho de coisa, aquela coisa experimental que sempre tem, fora os instrumentos, não só a questão eletrônica, né? E as músicas deles são incrivelmente interessantes. Pra quem gosta dessa coisa mais viajada, é sempre num downbeat, é sempre aquela coisa mais sussa, nada de explosão. A explosão é aquela coisa explosão down. Explosão, tchacabum, toma conta do verão. Esse no seu resto. Explosão, tchacabum, vai entrar em erupção, você vai ver daqui a pouco. O sangue vai ferver. O sangue vai ferver. Ok. Então fica essa minha indicação aí de Chinese Man. Quem quiser começar a ouvir, começa com Get Up, que é a música mais modinha. Que já vai se divertir muito com o clipe daqueles bichinhos. Depois já vai pra Miss Chang. E por aí vai. Miss quem? Miss Chang. É uma música. Peraí, é uma chinesa. É uma chinesa que canta o refrão. É Senhorita Chang, no caso, Miss. Então eu pensei que era tipo Miss Universo. Não, Miss, Senhorita. Ah, entendi. Miss Chang. Essa primeira que eu falei é totalmente americana, totalmente aquele ritmo descolado americano. A segunda é uma mistura de faroeste com música chinesa. E vai as viagens de Chinese Man e por aí. Capricho. Ele tem música até que ele gravou no Brasil, com coisa brasileira. É bem massa. Olha, isso até que pode... Você explicando assim, até que parece interessante. Sim, caralho, o trem tá passando aqui atrás. É, velho. Não, você falando assim, até que parece interessante. Legal. Me interessei, parece legal. Busquem que vale a pena. Eu sei que eu vou me arrepender se eu ouvir, né? Talvez. Não, o Álvaro gostou pra caramba. A sinopse foi boa. É, então, já teve coisa que o Suede me mostrou. É que aí que tá. Eu já falei pro Suede. Ele sabe o que ele vai me mostrar e eu vou gostar. e ele mostra muita coisa na birrinha, não sei. Não é na birrinha, é que eu falo, caraca, vai que o Tani, vai que esse som aqui que eu adoro desperta alguma coisa no Tani, e o Tani fala, caraca, eu gostei disso, vou ouvir mais essas coisas. Desperta ódio, aí eu não serei o único a ouvir essas coisas na mesa, entendeu? Mas vai continuar sendo. Sim. João. Eu, novamente, eu quero recomendar uma série agora, né? Foi um filme, um livro... Vamos falar do microfone. Um filme, livro, agora uma série. Recomendar Mr. Robot. Então, o Léo... O Léo. Ele tava assistindo isso, falando que é legal pra caralho e tal. E qual é? Olha, cara, é legal pra caralho. Cara, é insano, velho. Ele é uma série que... Ela é muito. Tem uma parte que ela parece até chega a ser experimental, por causa que o jeito que ela faz é completamente diferente de tudo que eu já tinha visto antes. Ela é a história sobre um hacker, que eu não lembro o nome dele agora, faz tempo que eu assisti. Não assisti ainda a terceira temporada que lançou. Ele é um hacker, que ele. Ele trabalha com defesa de sistema de. Essas empresas, assim, normalmente ele. Sabe, segurança, o cara tenta hackear, ele bloqueia. Mas aí um dia ele tá num desses trampos, não é spoiler, gente, que é o primeiro episódio só, se vocês quiserem assistir, vocês vão ver. Ele tá num desses trampos e ele recebe uma mensagem. Uma mensagem nesse meio... no meio dessa proteção que ele tem uma mensagem lá. Então assim, você aceita fazer não sei o quê ou não? Ele pensa e ele aceita. E quando ele aceita essa mensagem... Tipo, tô fazendo nada, né? Cara, bora é lá. Tipo muito isso mesmo. Aceitou os termos do Facebook, né? É. Exatamente. Aceito. Quando ele percebe, ele acaba se vendo lutando contra uma empresa que manipula tipo uma Google, que domina todo o mercado e domina tudo, a Evil Corp, que é um nome muito curioso. Ela chama E-Corp, né? Corporações. Aí eles falam que é Evil Corp. E ele se vê, tipo, totalmente tentando, junto com um grupo de outros hackers e pessoas assim, tentando derrubar essa empresa. É uma luta contra o controle. Mas a questão mais legal dessa série não é nem sua história e o roteiro em si, mas o protagonista, que ele é uma pessoa insana. Ele é literalmente insano. Ele é louco da cabeça mesmo. Ele tem problemas, ele é totalmente com seus trejeitos e atitudes e situações que é completamente lógico. Tipo, ele vai na psicóloga dele. Antes dele ir na psicóloga, ele acessou todo o histórico da psicóloga e sabe inclusive os gostos pessoais em pornografia dela. Caralho! Então, o cara é completamente louco mesmo. O que é aquele negócio do porno gay que. Ah, o Suede que mandou. É. Como que era? Você mandou pro Léo. Eu mandei pro Léo. A Google já foi invadida, a Microsoft já foi invadida, não sei quem lá já foi invadida, mas calma que a sua aba anônima é segura pra você continuar vendo seu porno gay sem ninguém saber. Exatamente. Mas, cara, é tão legal por causa que o jeito que a série é montada, tudo se torna muito mais legal, cara. Não sei como explicar. Tem muito que você tem que assistir, cara. É muito bom. E tem umas cenas, por exemplo, na segunda temporada, não é spoiler, que eu não vou falar nada que acontece... Mas que o protagonista, ele tá bravo com o espectador. Ele tá literalmente bravo com o espectador. Ele fala que ele não é mais amigo dele. E tem cenas que ele tá acompanhando, tá tendo uma discussão. Ele pega na câmera, abaixa a câmera e fala assim, eu não confio em você mais pra você ver isso. E ele abaixa a câmera e corta a cena. Isso é legal, cara, velho. É legal pra caramba. Quebra, mano, de quarta barreira. Essa quebra da quarta barreira é do caralho. Então, tipo, a série, ela, tipo, é muito psicológica, sabe? Ela é bem sentimental, ela é bem pesada em vários aspectos. A primeira temporada lembra muito Clube da Luta. Uhum. Talvez seja um spoiler, mas você tem que ver pra entender. Mas é isso aí, fica a minha recomendação de Mr. Robot. Já tá indo pra quarta temporada. Não tem Netflix. Tem na Netflix. Tem na Netflix e também tem na Amazon Prime aí, quem, né? Não tem, eu não, achava não, que era exclusivo da Netflix. Da Amazon Prime. Não tem, verdade. Eu lembro que eu assisti. Então, não tem na Netflix, Mr. Robot na Amazon Prime. Ou no seu site de torrent mais próximo. Exatamente. Já que você não quer pagar, sei lá, HD. 10 conto pra assistir uma porrada de coisa. Vai lá, Pedro. Eu conheço gente que acha que isso é um protesto, mas tudo bem. Só negar impostos. Não fica perdido no assunto, não, falei. Ime! Então, minha próxima indicação é bem curta. É um canal de YouTube. Minha próxima recomendação é bacon. Porra, podia ser todas as recomendações, podia ser bacon, né? Mas tudo bem. E a minha próxima recomendação é um canal no YouTube chamado Binging with Babish. É o quê? Binging with Babish. Eu acho que esse eu não conheço. Eu conheço, eu te mostrei, caralho. Qual deles? É o cara que faz pratos de séries e jogos e não filmes. Pelo nome. É um cara que começou fazendo simplesmente, tal filme tem um prato da hora lá, ele coloca um trecho do filme no começo do episódio e vai lá e mostra como que é feito. É a coisa mais simples do universo, mas o cara tem... Tem até um vídeo no YouTube destrinchando Binging with Babish, que o cara mostra a questão de escolha de cores, escolha de ângulos de visão, o tempo do episódio, a trilha sonora, como é construído o episódio. O cara manja muito pra ficar da hora. Ele basicamente ele fez aquilo pra ganhar popularidade. E deu muito certo. É um dos canais de culinários mais vistos no YouTube. O cara faz pratos de muitos filmes, do Bob Esponja, faz Legend of Zelda, faz de séries, do tipo The Office. E é um mais da hora que o outro. E quando é um prato muito escroto, do tipo... alguma coisa que vai coisa doce com coisa salgada, sorvete com carne, não sei o que lá. Ele sempre faz como é feito no filme, na série, e fala, isso aqui fica uma bosta, vamos tentar melhorar. E ele faz uma versão dele que fica ou boa pra caralho, ou pelo menos tragável. Como diz o Master, como diz o chef do Masterchef, tipo, você consegue comer o prato até o final. É, e ele tem o que ele chama de o clube do prato limpo, que são os pratos que ficam tão fodas que ele come absolutamente tudo. Aí sim. Se eu não me engano, eu vi um vídeo dele perdido no YouTube, no Facebook, fazendo aquele bolo de chocolate com chocolate de três coisas daquele filme. Da Matilda. Isso. É, esse foi o primeiro vídeo que eu vi dele. Ele faz Ratatouille também, do filme. Caralho, a Jéssica já fez bolo da Matilda, cara. Ratatouille, cara, é a coisa mais gostosa que tem. Caralho, você gosta de comer um rato? Não, é a comida que o rato faz. É os legumes laminados, cara, mas é muito bom, cara. É abobrinha, tomate, pimentão e berinjela fatiado, com mais disso aí, batido no liquidificador e assado. Cara, mas eu tenho que experimentar essa porra pra ver se é bom mesmo. Parece ser bom. Vai um temperinho, né? Vai. Não, tempero é sal, pimenta, essas coisas. Só. É azeite. Mas sal, pimenta é vida. A pimenta do reino é uma delícia. Pimenta caiana também. Uma coisa que também... Esse programa é dividido no Binging with Babish, que ele faz os pratos. Tem o Basics with Babish, que ele explica o básico que você tem que saber para cozinhar cada tipo de alimento. Carnes, massas, ovos. O último que saiu agora, se não me engano, foi peixe. E ele tem também o Bedtime with Babish, que é o podcast dele, que é basicamente ele contando poemas, que o Suede ia curtir. Porque ele tem a voz bem impostada, assim, bem grave. Então o pessoal acaba elogiando isso. Ele fez um podcast que é o Bedtime, pra você ir dormir escutando ele recitando poemas que ele tá lendo. Caralho, vou procurar isso aí. Você fez eu lembrar que o Macaulay Culkin foi pro rehab e tá fazendo podcast. Macaulay Culkin. Quando você mandou, ele parecia muito irmão dele, o Kieran Culkin, né? Sim. Mas porra, do que ele tava um tempo atrás? Não, ele tava o Steve Vai hoje em dia. É ridículo. Mas falou que Steve Vai é ridículo. Não, Steve Vai é Deus. E Deus deve ser ridículo, mas tudo bem. Bunny Ears, né? É o podcast dele. Posso ir? Pode. The Greatest Showman. Por quê? Porque isso daí é um filme. The Greatest Showman. É um musical. Tem muita gente que não gosta de musical. O Suede viu o comecinho desse filme e falou, porra, eu quero ver esse filme. É o filme do Wolverine? Wolverine do circo. Cara, então é o filme do Wolverine com outras mutações ali, né? É o filme do cara que criou o circo mais fodão da história, né? Não, o cara que criou o circo. Não, ele é o que fez um dos espetáculos mais fodões do Ringling Brothers. Isso. O tipo de espetáculo que usa coisa macabra, às vezes coisas diferentes, não é? Tipo, homem, não, mulher, barbada. Circo dos Horrores? Não, chega a ser macabro, é mais creep show. Curioso, coisa curiosa. Sim. E por que eu estou recomendando esse filme? Esse filme, eu poderia dizer que ele é um musical dos novos tempos. Coisa que, por exemplo, eu gostei pra cacete de La La Land, mas La La Land puxa muito o que eram os musicais antigos. Tipo, aquele negócio lá, aquela lá do cara da navalha lá. Sweeney Todd? Não, isso é Sweeney Todd. Falando La La Land, cara. Ah, tá. La La Land concorreu ao Oscar e que ganhou o Oscar por 5 segundos e depois perdeu. É verdade. Então, The Greatest Showman, ou O Rei do Show, porra, Tem músicas fantásticas, fotografia lindíssima. Eu com certeza vai ganhar alguma coisa de trilha sonora, de canção original, alguma coisa assim, porque é muito do caralho. Você vê o Hugh Jackman cantando, você fala, cara, não é ele cantando, mas quando você presta atenção, porra, é ele que tá cantando. E entre outros artistas ali. Mas a história é do caralho, é um cara fudido da vida aí, ele era fudido desde criança, mas ele acaba se dando bem com uma parada de um circo bizarro. E eu não posso falar mais do que isso sobre a história, mas é foda. É que não é muito spoiler, né? É história real, é, só que tipo... ninguém conhece. É tipo você falar que spoiler de Titanic é aquela bosta afundar. Exatamente. Só que pra alguém que não sabe da história do Titanic. Ou então. Spoiler de filme da Segunda Guerra Mundial. Ou spoiler, Jesus morre. Né? Jesus volta. Nossa, sabe? Nego reclamando da história de Dunkirk, cara. Vai tomar no meio do seu cu. É isso aí, derruba tudo mesmo. Isso aí, vamos foder com tudo. Já não tem equipamento direito, moleque. O menino quer quebrar o resto. Ó, gente, amanhã tá agora é mil. Exatamente, porque agora fudeu o negócio aqui. Mas, ó, vamos assistir The Greatest Showman. Ele é um musical... O que o Moulin Rouge foi pro momento que o Moulin Rouge foi lançado. O Moulin Rouge é bem legal e veio trazendo... E veio trazendo uma cara nova de musical, né? Que não era aquele musicalzinho, né? Sapateado e blá blá blá, apesar que eu gosto desse tipo de musical também. É o The Greatest Showman pra esse momento, sabe? É um filme muito bom, até pra quem não gosta de musical. A Jéssica não gosta muito de musical, a não ser os da Disney, mas ela gostou para cacete desse e ela assistiu, tipo, acho que pelo menos umas 3 vezes. É bom, e eu fiquei esperando o tempo inteiro. É porque, assim, é Creepshow, né? Creepshow, tipo, tem a Mulher Barbada, tem o Anão, tem um monte de coisa bizarra. Tem o Suede, tem um monte de coisa bizarra. O Suede é demais pro circo. E todo momento eu fiquei esperando o Hugh Jackman tirar as garras ali e mostrar que ele era uma criatura bizarra todo mundo também. E, não, mas é do caralho. Assistam The Greatest Showman. Temos tempo ainda pra quantas rodadas, Tani? Agora, mais uma rodada, mas tipo, a gente tem que ser mais sucinto. Mais sucinto, beleza. Então é só pra ter uma noção mesmo. Dá pra fazer, tipo assim, cada um tem uns 5 minutos. Beleza. Eu vou indicar a série Dungeon de aplicativos pra quem tá aprendendo línguas novas. O que que acontece? A série Dungeon, ele tem vários idiomas que é praticamente um joguinho pra memorização. Você tem várias dungeons. Eu baixei o Japanese Dungeon aqui pra mim, pra eu lembrar dos kanji louco da vida aí. E você entra na primeira dungeon com seu primeiro desafio, você tá lutando com seu personagem e os seus golpes são a partir das letras, dos kanjis, das palavras, depende do idioma que você escolhe pra você derrotar seu inimigo. E aí você vai subindo nas dungeons. Isso é bem interessante. Isso me lembra pro computador Typing of the Dead, que era o House of the Dead pro computador, que você basicamente matava os zumbis digitando, então era um tipo um treino de datilografia. Ah, tô ligado, legal. Então fica aí minha indicação da série Dungeon. É uma merda. Não, mas porra, você treina escrita, caralho, é legal. E esse do joguinho também é bacana, pô. Interessante, é divertido. Você acaba se forçando a decorar pra você matar o monstrinho. Então é legal. Sim. Aproveitando, tem um aplicativo também, não lembro o nome. É um que você determina suas tarefas diárias e você vai ganhando experiência. Ah, mas... Sim, é em formato de RPG. Esse aí não é tão legal, não. Não, cara. Não é muito legal, mas é porque você perde tempo no joguinho em vez de fazer isso. Não, porque é meio bosta mesmo. Não, por causa que eu comecei a fazer isso aí, né? Tipo, a ideia é muito legal. Só que você tem que ter muito autocontrole, mas muito autocontrole. Caso que você só consegue as coisas passando de nível e fazendo as missões. Só que as missões é você mesmo que define. E é você mesmo. Você pode botar na sua missão lá, não fazer nada por 5 minutos. Ok, consegui e tal. É, e você pode definir, a missão é difícil, a missão é fácil. Você tem que, tipo, muito autocontrole pra conseguir jogar bem. Eu tentei fazer isso aí também, na época da agência. Não deu certo nem um pouco. É, eu lembro desse aplicativo lembra? Por causa da época da agência. Eu instalei, passou 5 minutos e eu já desinstalei. Fiz o mesmo. eu tentei fazer por uma semana, não deu nem um pouco certo. Você é fiel, hein, cara? Você é herói. Puta que pariu. A primeiro dia foi certinho, conseguiu os pontos. Já no segundo dia... Vai lá, João. Cara, não sei o que eu vou recomendar dessa vez, não. Vai lá primeiro você, Pedro. Depois eu penso em alguma coisa legal. Eu recomendo Scott Pilgrim. Foda-se o filme, o quadrinho. Não, mas o filme é bom pra caralho também. É bom pra porra. Tudo que saiu de Scott Pilgrim é bom pra caralho. Sim. O filme é bom demais. O jogo era bom demais. Descanse em paz. E... Os quadrinhos que são o que deram origem é a coisa mais fantástica do mundo, extremamente detalhada. Mas o filme deu origem a um ícone sexual da nerdaiada? Ramona? Ramona? Não, o que mais me apaixonou na Ramona é a personalidade dela, que é traçada no quadrinho. Sim. Mais do que a Ramona do filme. Uhum. Que é da Ramona. Que escolheram pro filme é sensacional também, mas. É. Mas no quadrinho eles se aprofundam tanto na desgraça que é a cabeça de cada personagem que você fica apaixonado por cada um deles, inclusive pelos vilões. Que são. Que a história. Pra quem não conhece, o Scott Pilgrim vai lá, tá namorando uma colegial, de repente ele trai ela com a Ramona Flowers. E pra continuar com a Ramona, ele tem que derrotar os 7 ex-namorados do mal dela. Que é um plot escroto pra caralho, não, só que eles desenvolvem na forma mais sensacional do exatamente. Mundo. Exatamente. Não, ele não tava namorando a minha, tava ficando com ela. Tava namorando, segundo ele mesmo. É, tava namorando. Que Mas merda. Ele tava namorando, pelo menos no filme, ele tava namorando porque ela falou que eles estavam namorando. É assim, eles estavam felizes juntos até aparecer a Ramona. É. Aí que fodeu tudo. É porque o ator que faz o filme... Michael Cera, porra, que escolha merda pro filme. Então, ele não é muito bom expressar sentimentos. E aí, quando você vai ver o casal, ele tá com aquela cara de mongol... Cara de mal Michael Cera. Exato. E a mina feliz pra caralho do lado e tipo, nós estamos namorando e ele... Tá... É que assim, no, também eles mudaram, porque Michael Cera faz papel de Michael Cera pra todo lugar que ele vai. E no gibi o Scott é tipo um cara bonitinho que é muito pau no cu. Que ele acaba retrabalhando esse lado dele durante a história. Uhum. E se você for comprar pra ler, eu sugiro muito que compre. A versão em português são 3 volumes gigantes e a versão em inglês são 6 volumes um pouco menores. Tipo, metade do que saiu aqui no Cara, Brasil. Cara, mas eu já tentei comprar pela Amazon, assim, pelos lugares. É difícil achar. Eu tenho. É difícil pra caramba. Eu tenho a versão em inglês. Internet. Você tem em português também, não tem? Não, a minha versão em português eu dei pro Álvaro. Ah, então você empresta a versão em inglês. Tá lá em casa. E recomendo totalmente que leia, porque eles, principalmente o final do filme, eles resumiram os 2 últimos volumes em inglês em 5 minutos. Uhum. Ficou meio bosta, mas a história do gibi dá de 10 a 0, é fantástico. Vai lá, João. Tá, eu voltando aqui. Pera, eu tinha pensado em uma coisa, eu esqueci. Ai, meu Deus, eu esqueci. Eu vou voltar. Cara, eu esqueci o que eu tinha pensado em uma coisa legal. Aquele aplicativo pra não esquecer as coisas? Um remédio que eu tô tomando. Cara, comer banana. Alguma coisa legal, mas eu esqueci literalmente o que era. Cara, estralar o nariz é um negócio da hora, recomendo. Ó. Então, é que se eu não for agora, acho que não vai ter mais muito tempo. Sei lá, mano, eu recomendo Magic, cara. Ah, boa! Ei, melhor coisa boa. Do mundo. Caralho, Magic? Não, mas eu sei. Então, vocês falam pra caralho Magic, vai lá. Calma. Ó, pra quem não sabe, o Magic é um trade card game. Que ele é baseado em você jogar cartinhas e tal, e derrotar seu oponente. Chamar o demônio, matar seus pais. É isso sim, aí. Sim, sim. É o básico de todo jogo de carta, né? Exatamente. Aí o Yu-Gi-Oh! Veio aqui e roubou essa ideia do Magic de ter que matar os pais. Aí fudeu. Aí o Magic falou, deixa esse negócio de pacto com o demônio só pro Yu-Gi-Oh! Mesmo. Mas joga em Magic, é bom pra caralho. Cara, é fantástico, cara. Só não empolga nessa merda porque vai dinheiro. Dinheiro? E não que façam decks dinheiro? Azuis, por favor. Isso faça amiguinhos. É, eu fui esses dias em Araraquara, eu, o João e o Concha. Fui lá pra trocar 12 cartas minhas, deu pra pegar 300 pau em carta. Caralho! O meu eu passei mil e quinhentos. O João foi o contrário. Deu 6,50. Deu 1000 cartas, deu 6,50. Ele vendeu pra reciclagem. Ah, pelo menos você saiu de lá e comprou uma coca e uma coxinha. Ah, não, eu comprei 2 booster. É 15 conto e não veio nada. Mas por que as pessoas devem jogar Magic? Cara, por que você deve jogar Magic? Cara, não é nem só pelo jogo. Porque se fosse só o jogo que eu jogasse no fundo de quintal, não ia ser tão empolgante. Mas Magic é muito pelas pessoas que você conhece jogando Magic. E sim. Mas se você não jogar Magic, um povo não é legal, não vai ser da hora você jogar. Mas eu gosto de jogar Magic por quê? Por causa que eu vou no Canto Nerd, que é a loja aqui de Matão, que já tanto falamos aqui. E, cara, as pessoas que eu jogo lá são meus amigos, que eu conheci através do Magic. Eu sei que eu vou melhorar meu deck, eu vou comprar cartas novas, eu vou fazer... Pra quê? Pra ter essa interação com os meus amigos, pra jogar com eles, pra... Eu conheço você lá, jogando Magic. Pra dar risada com eles, cara. E essa coisa... O Magic me aproximou muito das pessoas. É, eu conheci ele jogando Magic e ele já me conhecia por causa do podcast. É verdade. Olha que legal. E eu matei ele com cartinha de falsa. Eu tenho ódio do C até hoje, brother. Eita. Você se ia lavar roupa suja? É. Não. Já ganhei dele algumas vezes ontem. Ah, é. Foi ontem. Então tá, eu posso ir então? Pode ir lá. Beleza, eu gostaria de recomendar uma banda. Ivia? Não. Calcinha não. Preta. Gato Preto. Não, não é nem Ivia e nem Zimbra, que eu falo pra caralho também. Scatolove. Sexy Dolls. Scatolove. The Sexy Dolls. Não, Scatolove. Scatolove, o nome já é bem tendencioso, né? É. Algo escatológico. O que, que é o escatológico? Do amor. Do amor. Eu não sei porque isso tem cara de suede. Não, não, não. É mais cara de Tani mesmo. Explique para o senhor João. Escatológico. Escatológico é uma coisa escrota. Pronto. É, por exemplo. É tipo isso. É realmente. Algo escatológico é algo escroto. É, se eu cagar em você, é algo isso escatológico. Vai ser escatológico. É, do mesmo jeito que escalafobético é inaceitável, escatológico é tipo bizarro, escroto. Olha que música. E as anfetaminas são... Isso não, é essas palavras existem, elas são usadas desse jeito. Caraca, foi a primeira vez que eu consegui explicar alguma coisa com uma palavra só. Olha que maravilha. Que palavra que você usou? Escroto. É, você tá, já tá começando a ficar um bom professor. Aí, ó. Valeu. Você dá pra um bom professor, cara. Sério? Dá muito. Dá pra caralho. Uau. Dá com força. Com fúria. Dá com gosto. Dá com... Dá pra um anão. Vai, que tá acabando o tempo, Tani. Então, é que foda recomendar Scatolove tocando MCG 15, né? Então, mas né? Mas tudo bem. Scatolove. Scatolove é uma banda bem bacana. Quem conhece Super Combo? Nossa, Super Combo é maravilhoso, cara. Scatolove é basicamente o vocalista do Super Combo com a mina dele. Eu curto a página deles. Eu curto a página deles no Facebook. É maravilhoso. É sensacional. Eu lembrei as deles agora. São músicas que te fazem parar pra pensar pra caralho. É o Léo e a mina, não lembro o nome. É, e tipo, a voz do Léo, não do Léo, o Léo Locomotivo, do Léo Super Combo barra Scatolove, é uma voz desleixada pra caralho. E ele canta de qualquer jeito, isso que deixa mais legal ainda. E as letras são absolutamente sensacionais. Tem uma música que chama Inbox, que a mina começa falando que vai mandar uma mensagem pra São Pedro pra mandar chover pra caralho, porque assim ela vai poder trancar o cara em casa comigo. Ah, tá, lembrei. E daí fala tipo, as brincadeiras de palavras varrendo os padrinhos, tá ligado? É legal pra caralho. Tem uma música chamada Seca. Nessa música chamada Seca, basicamente ela está falando da vagina dela. Mas de um jeito extremamente... poético. Sim. E a minha música favorita, Vitrine, que fala sobre a venda do eu. A venda de você como produto. E começa falando que, tipo, a vitrine nem sempre mostra o melhor produto que você tem na estante. Cara, são umas frases assim, que quem é leigão, escrotaço, vai levar ao pé da letra. Ah, o cara é vendedor, tá ligado? O cara é vendedor. E o legal é que é bem experimental o som deles. Isso é legal. Então tem música que lembra muito, tipo, filmes americanos da Sessão da Tarde, o comecinho, com pianinhos e tal. E tem umas músicas, tipo, essa Vitrine, é uma música com uma carga meio pesada, digamos assim. É bem bacana, bem interessante, bem legal. E, tipo, a música do empoderamento, que é Princesa. Né? É isso aí. Né? Fala isso, Ed. Eu não lembro, qual que é essa? Né? Então, é uma música que a mina fala que, tipo, ela aprendeu a... Basicamente, ela fala que ela aprendeu a baixar a cabeça e fazer tudo que o povo quer, mas ela tá que se foda pra isso. Eu ouvi ela uma vez só. Basicamente é isso. Então, Scatolove é do caralho. Do caralho, do caralho. E sobrou tempo. Sobrou tempo? Mais indicação de cada um? Não, não dá. Não indicação não, flash? Não é tanto tempo assim. Não é tanto tempo assim, ó. Deixa eu ver. 18 pra 26. Sobrou 9, 8 20, minutos. 26. Nossa, tempo sim, foi. Não, mas não pra mais uma rodada. Cara, porque agora foi, vou fazer indicação rápida. Aí empaca em um e vai. Exatamente. Aí, então dá no máximo pra indicar mais uma coisa. No, e vai ser injusto, porque ninguém mais vai poder indicar mais. Não, então vamos lá. Algo que todo mundo gosta. Rapidíssimo, não, vai lá, rapidíssimo. Mais uma coisa. Mas uma coisa, uma página no Facebook chamada Universo Paralelo, só piadinha idiota que eu adoro. Não, mas não precisa ser tão rápido, porque senão não dá os 8 minutos. É rápido, rápido, rápido. Vai, qualquer coisa faz mais uma. Vai lá. É aquele, o canal do cara que fica 4 horas sem dado sem fazer nada. Sirinha Smile. Sirinha Smile. Isso aí. Do caralho, esse é do caralho, do caralho. Bacon. Bacon. Bacon é do caralho também. Do caralho, do caralho. Sidão do Game. O quê? É um canal no YouTube, é bem legal. Tipo, ele faz uns top... Aquelas listas top 10 da vida. Sim. Só que ele faz só relacionado a games. E ele fez, tipo, os jogos bons, os jogos que eram pra ser do caralho, mas foram umas bosta. Os chefões mais bostas dos videogames. E coisas assim. Vai lá, Suede. Ilves é aquele cara que canta a música da Raposa. Eu fui ver, um aluno meu me indicou pra ver os outros vídeos dele. E, cara, é uma música mais engraçada que a outra. Vale muito a pena ver os vídeos dele. Sabe aquela da Raposinha lá? Caralho. Oi? Você indica o quê? Antifascismo. Antifascismo. Segue lá. Eu indico MesaCast. MesaCast, eu indico crack. Eu indico anões. Eu indico ideias. Eu indico estalagem nerd. Eu indico bitrem. Eu indico sketch. Eu indico DR. Eu indico prolapsia. Eu indico Jack ainda estripador. Eu indico proerge. Eu indico Believer do Imagine Dragons, é muito bom. Eu indico matar o Suede. Caralho, ó, a gente vai ficar tipo mais 6 minutos. Vamos lá, vamos lá. Mas tudo bem. Eu indico... Eu indico... Nossa, eu quase falei um negócio que não pode. Cara, eu quase falei um negócio que não pode o episódio inteiro. Eu indico meu trabalho como editor e como motion graphicista. Eu indico The Spiritual Sacrifice, do Ana Varney Cantodeia, Super Eternos Assembly of Shadows, que saiu esse ano, um disco muito legal pra quem gosta de música gótica. Não entendi nada, mas é isso aí mesmo. Eu indico vocês seguirem seus sonhos, não importa se isso não vai dar dinheiro nenhum. O negócio é ser professor de história em escola pública mesmo, e foda-se o que disserem. É isso aí, Suede. Eu não dou ele lição de história. É que se foda. É que eu quero mesmo. Você é isso aí. Entendi. Vários, mas vai lá. Então, e só uma coisa. Você indicou gospel, é isso? Música gótica. Ah, tá. Agora que eu lembrei o que eu ia indicar. Não, calma, ah, não. Meu Deus. Agora vai ter que ser. Vai tomar no cu. Shawn James. O disco Shadows, principalmente. Shawn é bom James pra caralho. É foda. Eu indico que esse ano, que vai ser ano de eleição, você para de ser babaca. Aliás, você para de ser idiota, porque vai ter Copa e pensa mais no seu país. Eu indico Shawn Carneiro. Um desenho muito legalzinho que passa do ovelhinha. Super divertido. Tipo, o mangá e assumir Pum Pum, que é absurdamente psicológico e pesado, mas eu não posso falar explanar mais, então vai, Pedro. Eu indico Chau Verde, porque é bom pra caralho, faz mijar pra porra e é gostoso, desintoxica o sistema. Eu indico Chau, aquele que a gente pisa. Eu ia falar do Chau Dedrick Gray, do Slipknot, percussionista palhaço, ele é legal. Eu indico o Chau, aquele amigo nosso que ensinou a fumar pedra na torneira. Eu indico o Chalves, aquela série mexicana. É você, João. Eu indico o Chaupel. Chaupel, pá. Eu indico o Chauna. Aquele negócio que a gente bota o pinto dentro. O que era aquele negócio que a gente suava? Estourou dois agora. Agora que eu saquei. Três agora. Eu indico... Depressão pós-parto. Eu indico falar merda no podcast. Eu indico movimentos neonazistas. Eu indico herpes, é da hora, de vez em quando paralisa sua cara. Eu indico a cura da depressão pós-parto. Eu indico... Você já indicou crack, caralho? Já. Sei lá, eu indico... Indica aquilo que você curte. Eu indico a torneira pra fumar o crack. Eu indico racismo escondido. Eu indico esse filho da puta do Suede pra parar de estourar esse áudio, que eu acho que já foi umas 10 vezes hoje. Eu indico que mate os nazistas que o João indicou. É isso aí mesmo. Eu indico que não fale tão alto, senão minha avó vai vir aqui brigar com a gente. Eu indico sua avó. Não, é pra quê? Eu não sei, qualquer um, cada um que faça o que quiser. Eu indico Hermanoteu na Terra de Godá. Eu indico Ornitorrinco. Eu indico... Da Amazônia. Eu indico Micalatea. Micalatea? Eu indico capivaras. Um abraço, Mr. Paul. Eu indico macaquinhos. Eu indico que você sai daqui, que você não tá no cast, viado. Estourou pra cá. E eu indico que eu estourei o áudio do Suede. Eu indico que você que tá ouvindo deve indicar para umas 500 pessoas no nosso podcast. Só não deixa escutar os últimos 8 minutos. Exato. Eu indico que você enche a gente de grana pelo PicPay. Eu indico que o Suede estourou o áudio de novo. Eu indico a peça do Melhores do Mundo, é do Joseph Klimber. Eu indico a peça da moto que eu comprei, que tá boa pra caralho lá funcionando. Eu indico sexo anal pra você que gosta de sexo de ano em ano, sexo oral pra você que gosta de sexo de hora em hora. Eu indico sexo anal pra você que não gosta de filho. Eu indico que você peça as coisas que você quer. Eu indico sexo anal pra quem é homem, vai lá. Eu indico reação a assalto, é a coisa mais da hora do mundo. Eu indico que você vote no Levi Fidelix porque ele vai trazer o bitrem, não sei. É o aerotrem. Isso. Eu indico aerotrens. Eu indico que alguém me indique alguma coisa que minhas ideias estão acabando. Eu indico demônios. Demônios são legais. Você vai tomar no seu cu. Eu indico a direção pra você ir embora daqui. Mas é agora. Mas eu moro aqui. Não, agora calma, vamos finalizar. Agora, Suede. Oi. Fala tchau. Adeus. Tchau. Agora eu indico que você vá lá no seu quarto, pegar o pendrive ou HD que está o roteiro de Natal e traga pra gente. Já. Como assim pendrive ou HD? Vai lá, o roteiro, onde você tiver tá com no o roteiro. Meu PC. Vai lá, pega lá. E é isso aí, pessoas. Novamente, Estalagem Nerd, estamos indicando Estalagem Nerd e MesaCast, ok? Vão lá, são nossos parceiros, são deliciosos. Pra ser mais rápido ainda, entra no site do Locomotiva e vai lá no bannerzinho deles. É bem bacana, é bem interessante, é bem legal. E o Suede estourou o áudio saindo daqui. O Suede estourou o áudio saindo. E não esqueça de ajudar a gente no PicPay, porque isso que aconteceu agora, gente, foi um acaso da vida. Histeria coletiva. Exato, mas vai ser bem legal os outros, eu acho. Ah, isso e na legal. Semana que vem vai ter a zoeira do Crossovers 2. Aperte o stop, né, galera? Everybody needs a little trouble.